Panorama Agrícola para 24 de julho de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço, amigo, para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola desta quinta-feira, 24 de julho de 2014. A noite é de lua minguante, na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a felicidade é algo que se multiplica quando se divide. Homeopatia no gado de leite para produção orgânica. Esse é o destaque da entrevista de hoje do Panorama Agrícola. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre patrimônio cultural e renda. Dica do dia. Flores são fundamentais em hortas para atrair insetos úteis. Plantas aromáticas podem repelir pragas e também são fundamentais em uma horta. A hortelã, por exemplo, é uma planta muito utilizada para afastar insetos indesejáveis, mas deve ser plantada em vaso porque é invasora. Fique ligado no Panorama Regional. Patrimônio cultural e renda. A comunidade de Coxilha Rica, município de Lages, é considerada patrimônio cultural. A região concentra o maior e mais importante acervo de bens relacionado à história do tropeirismo em Santa Catarina no século XVIII. A exploração agrícola da região é vista, então, com desconfiança pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPAM, onde essa atividade agrícola, segundo eles, pode afetar o patrimônio cultural. O engenheiro agrônomo da IPAGRE, da Gerência Regional de Lages, especialista em solos, Dr. Omar Newell, discorda que a agricultura causa impacto negativo no patrimônio cultural da Coxilha Rica, conforme, né, o entendimento do IPAM. Omar Newell ressalta que a inserção da agricultura apenas nas áreas adequadas da Coxilha Rica, que representa em torno de 40 mil hectares, num total aí de mais de 240 mil, então 40 mil somente, permitiria manter a maior parte da região com campos naturais. O desenvolvimento da agricultura na Coxilha Rica vai beneficiar indiretamente o patrimônio histórico e cultural da região, por meio que de melhorias das condições de acesso, estradas, onde dessa forma haverá um incremento do turismo que será beneficiado devido às necessidades de melhoria das estradas e também, claro, dos acessos de insumos e escoamento da produção agrícola. E onde se tem uma agricultura forte, consequentemente se consegue ter também uma pecuária forte. O único cuidado se deve é para que não se tenha só uma categoria ali de animais que seja na terminação. O ideal é que se tenha, que aqui a vocação da região serrana é gado de cria. Então, pode permanecer com essa atividade de gado de cria. E não adianta só paisagem, não adianta tudo ser, ter uma história, eu acho que isso é importante, mas o nosso produtor rural só vai continuar no campo se tiver renda. Caso contrário, ele vai ir para a cidade. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, nós vamos conversar com o médico veterinário Marcelo Pedroso, da Regional da IPAGRE em Criciúma, sobre homeopatia no gado de leite. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo bem. Gostaríamos de ouvir você a respeito desse trabalho sobre homeopatia com gado de leite que é feito na região. Exatamente. Nós temos um trabalho focado na produção leiteira, buscando aí as propriedades de leite orgânico, né? Então temos A Ipagre nos proporcionou uma especialização em homeopatia, que findamos em 2008, e desde então viemos trabalhando com várias propriedades, né? E buscamos aí no caso, eliminar as mastites clínicas e subclínicas dos rebanhos leiteiros, que é um problema sério na atividade, né? E os tratamentos convencionais com antibióticos, anti-inflamatórios, eles deixam resíduo no leite. E com a homeopatia, né, quando a gente tem conseguido bons resultados, temos curado os rebanhos e não tem nenhum resíduo, né, para esse leite que vai para o consumo. Sendo leite orgânico, a remuneração é maior. Isso, nós não temos ainda nenhuma propriedade aqui no Sul certificada com produção de leite orgânico, né? Nós estamos ainda no trabalho de desenvolvimento, né? Porque na parte de pastagem, adubação e manejo já está ok. Então falta a questão da sanidade, que é o que nós estamos trabalhando, né? Através da homeopatia para conseguir certificar essas propriedades. Marcelo, existem propriedades aí no sul que já adotaram a homeopatia de forma definitiva para o gado de leite e funcionam como unidades de demonstração? Exato, nós temos acompanhado várias propriedades aqui na região, né? A gente acompanha até a propriedade começar a andar sozinha, depois a gente dá um acompanhamento mais à distância. Nós temos sim algumas propriedades que servem de unidades de demonstração e, na verdade, inclusive, a gente faz parte de um projeto de pesquisa, né? Embora a gente esteja na extensão, estamos no projeto de pesquisa junto com a Ipagre Experimental de Lages, Laboratório de Homeopatia, a gente trabalha também com pesquisas a campo, né? Verificando realmente a eficiência e eficácia desses medicamentos no tratamento dos animais, né? Desenvolvendo trabalhos e vendo os resultados e demonstrando, né? Através de palestras, de campo, oficinas, junto com os produtores. Marcelo, quantas famílias ou quantas propriedades, mais ou menos, aí no sul do estado, têm utilizado a homeopatia no gado de leite? Olha, desde o início do trabalho até hoje, nós já medicamos em torno de umas 20 propriedades, né? Hoje, quem utiliza assim mais afinco é em torno aí de umas 10 propriedades, né? Que trabalham ainda com homeopatia, porque há necessidade de um acompanhamento maior, né? Para que realmente o tratamento e a própria homeopatia comece a funcionar na propriedade, e principalmente uma mentalidade do produtor diferenciada, né? Então, quando o produtor está simplesmente querendo trocar o um insumo na propriedade dele, que ele está lá usando os medicamentos convencionais, os tratamentos convencionais, e só quer trocar por questão de custo, aí ele realmente troca por um período e depois acaba retornando, né? Porque no processo da homeopatia há necessidade de um conhecimento um pouco maior, de entender como é que os animais, como é que é o comportamento dos animais, né? E mudar a propriedade como um todo, né? Por isso que hoje nós estamos focando mais o trabalho em propriedades que estão nesse processo de certificação ou de encaminhamento para a produção orgânica, e não simplesmente em qualquer propriedade que tenha um interesse. Não que a gente deixe de atender, né, as pessoas interessadas, mas temos focado o trabalho mais nessas famílias que já têm um interesse diferenciado numa produção mais limpa, produção mais sustentável de leite. Correto. O uso da homeopatia é basicamente para a mastite ou envolve outras patologias? Nós começamos o trabalho nas propriedades em cima da mastite, principalmente a mastite subclínica, que é uma mastite que o leite ainda está em condições de ser comercializado, ele não está ácido, não está deteriorado ainda, mas existem perdas na produção e daqui a pouco essa mastite subclínica poderá se tornar clínica e as perdas serem maiores. Do ponto de vista alopático, não há nenhum tratamento recomendável economicamente, né, que consiga curar essa mastite. E aí, com essa possibilidade, né, dessa dificuldade de cura alopática, nós entramos com a homeopatia para tratar essa enfermidade. E temos conseguido vários, né, muito sucesso nesse tratamento. E aí, como a homeopatia, como a gente trabalha, é unicista, um medicamento único para o indivíduo, independente da doença que ele tiver, ou no caso do rebanho, um único medicamento para todo o rebanho, começa tratando a mastite e acaba avançando e curando tudo que tem no rebanho, né? Independente da doença que tem lá. Tem animais que a gente começa a tratar mastite, aí tem uma ferida na pele, aquela ferida acaba se tratando. Tem problema respiratório, trata junto. Tem problema digestivo, também trata, porque com aquele mesmo medicamento. Conversamos então com o veterinário Marcelo Pedroso, da Regional da IPAGRE em Criciúma, sobre homeopatia no gado de leite para aumentar a produção e buscar um leite produzido de forma orgânica. Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Nós agradecemos, colocamos à disposição para maior esclarecimento. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.